Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime. Com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu tô e você, um sol bonito, são 6 horas da tarde, mas em realidade são 5 e o seu entrevistado já está no ar. Maravilha, gente, maravilha. Olha, o currículo é extenso, mas vou tentar aqui resumir, tá? O nosso entrevistado de hoje é o grande Marçal Aquino. Ele é natural de Estância Hidromineral de Amparo, também conhecido como Amparo, né? Cerca de 100 quilômetros... da capital paulista. Ele nasceu em 1959, tá? Ele é romancista, contista, roteirista e jornalista. Dá para dizer que ele é um dos poetas da violência urbana no sentido de literatura e cinema. Ele lançou o primeiro livro dele de contos em 91, o nome era As Fomes de Setembro, foi contemplado daí pelo 5º Prêmio Bienal Nesquik de Literatura. Daí, no mesmo ano, ele conheceu o diretor de cinema Beto Brandt, com quem ele estabelece né, uma duradoura parceria no cinema. Em 94, o Aquino elaborou o roteiro de Os Matadores, longa-metragem dirigido pelo Beto Brandt. Recebeu o prêmio Jabuti com o livro O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, isso em 2001. Em 2002, ele publicou o romance O Invasor, juntamente com o roteiro do filme homônimo, com direção também do Beto Brandt, e lançado no mesmo ano. Tornou-se consultor do 4º Laboratório de Roteiro Sundance Rio Filme, a convite do Sundance Institute, e em 2005 ele publicou o romance Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, que em 2012 se tornou filme. Novamente dirigido pelo Beto Brandt. Eu vou citar só, antes de chamá-lo, quer dizer, já está aí nos ouvindo, mas outros filmes que ele escreveu. Tá? Ação Entre Amigos, Crime Delicado, Cão Sem Dono, Cabeça Prêmio, na verdade, ele escreveu o romance, que depois foi adaptado pelas telas pelo ator e diretor Marco Rica. No caso, quem escreveu o roteiro foi o Rica e o Felipe Braga. Eu já falei, receberia as notícias dos lindos lábios. Séries como Força Tarefa, O Caçador e Supermax. E, quer dizer, tem bastante coisa. Isso, alguns dos trabalhos dele apenas. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Marçal. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo jóia. Uma honra estar falando contigo. A gente se conheceu lá por 97 em Gramado. Me lembro que era o lançamento do filme Os Matadores, né? Escrito por ti. Tava eu, tu e eu me lembro que o grande Volney de Assis, né? O falecido grande Volney de Assis. Gente finíssima, um grande ator. Então, vou tentar começar aqui pelo... Vamos começar aqui pelo começo, então, tá, querido? Eu me lembro que falasse comigo lá em 97 que tu vinha de uma família humilde, que não tinha escritores assim na família. Me fala como é que daí o teu interesse pela literatura brotou, como é que foi isso? Porque apesar do teu... do livro que a gente citou, teu de contos, com 26 anos, mais ou menos, tu publicaste de forma independente, ainda morando no interior, um livro de poemas, né? O título eu adoro, eu não li esse livro, mas é A Depilação da Noiva no Dia do Casamento, né? Então eu gostaria de saber, assim, como é que, lá no interior, né, querendo ser poeta, como é que foi isso? Me fala um pouquinho das suas inspirações, pode ser? Pode, claro. Na verdade é o seguinte, eu nasci numa fazenda, eu nasci no interior do interior, né? Eu nasci numa fazenda onde eu fiquei até os 6 anos de idade. Uhum. E a minha recordação é que não havia televisão em casa. Uhum. Então uma das diversões era você escutar os adultos contando histórias à noite e tal. Uhum. Os tais causos. Eu acho que vem daí o meu desejo de contar histórias. Eu fui, digamos assim, amamentado nesse tipo de narrativa oral, contando histórias que iam se modificando com o passar do tempo. Então, a gente percebia, quer dizer, mais tarde, refletindo sobre isso, eu percebia que é um narrador instintivo, né? Porque ele não tem o conhecimento técnico, mas ele sabe o que tem mais efeito na hora que ele vai contar. Então, eu fui treinado muito nisso, no ouvido, ouvindo até. Eu acho que isso tem muito a ver comigo, tem a ver com o fato de eu escrever histórias que saem das ruas. Eu necessito da rua para escrever, preciso estar andando na rua, ouvindo pessoas. eu não sou um escritor de gabinete, eu jamais seria um escritor técnico. Né? Uhum. Então eu acho que vem daí, vem dessa coisa de pessoas contando histórias. Não havia livros em casa, a minha iniciação se deu com gibis, né? História em quadrinho. Uhum. Até que um momento ali, pelos 11, 12 anos, embora eu continue amando quadrinhos, o quadrinho não deu conta. Não deu conta, e eu entendi que quando eu cruzei com os primeiros livros, eu entendi que eu gostaria de contar histórias naquele formato, por escrito. E se lembra qual é, saberia lembrar se alguns livros que te marcaram na infância, sei lá, tipo lá por 11 anos, por aí? Não, eu li tudo de forma desordenada, evidentemente. Eu só fui ter um orientador aos 16, 17 anos, que tive uma excelente professora de português e literatura, que me orientou a ler, e também um professor que me mostrou algumas coisas que eu jamais cheguei, até onde eu demoraria para chegar, talvez. Mas a verdade é a seguinte, as minhas primeiras leituras foram os livros de aventura daquela famosa coleção Terra Mar e Ar, uhum. que é Ilha do Tesouro, Capitão Blood e pelo claro. Vai. Robert aqui, Louis Stevenson. Exatamente, Stevenson, uhum. o Jack London. Sim. E aí é o seguinte, automaticamente, no que diz respeito à literatura brasileira, eu li muito Monteiro Lobato. Uhum. Eu adorava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Marcos Rey é possível ou não? Não, não. O Marcos não? Eu só li muito mais tarde. É uma pena, porque eu não sou tão novo assim. Eu faço 60 anos em 4 meses. Então, o Marcos não. Eu só tomei contato com o Marcos, que foi um grande amigo, depois, mais tarde. Primeiro com a literatura adulta dele. E uhum. quando eu fui publicar uns livros juvenis na Ática, na coleção Vagalume, uhum. eu tive a oportunidade, então, de conviver com o Marcos e me tornei amigo dele. Mas porque tem um pouquinho a ver, parece um pouquinho... Eu não sei, me lembro lendo os livros infantis dele, né? E pensando até assim, relendo há uns 2 anos, até pensando, poxa, eu acho que se fosse para o Marçal Aquino escrever alguma coisa infantil, seria mais ou menos nesse ritmo aqui. Curiosamente, nós fizemos duas literaturas muito diferentes, porque eu me voltei sempre para o interior no que eu escrevi para jovens. Os quatro uhum. livros juvenis que eu tenho na Ática são livros que se passam ou numa cidade imaginária, ou, uhum. por exemplo, em Belo Horizonte. Eu nunca cantei... E o Marcos tinha, tanto na literatura adulta quanto na literatura juvenil, um olhar muito apaixonado para o Grande Centro, para São Paulo especificamente. Uhum. Ele tem livros voltado especificamente para São Paulo. Então essa é a diferença entre nós, mas no fundo, o Marcos, nós gostávamos das mesmas coisas. Eu me lembro que nós nos aproximamos porque havia em comum um gosto pela literatura americana contemporânea, uhum. sabe? Escritores como Horace McCoy, Faulkner. Então era a turma que a gente lia, isso nos aproximou muito, nos tornou muito amigos. Uhum, uhum. E assim tipo assim, com lápis pelos seus 27 anos de idade, começasse a trabalhar, daí já em São Paulo, começasse a trabalhar como repórter policial, né? Eu posso deduzir aqui que sei lá, teu trabalho no Jornal da Tarde ali, foi assim, meio que foi um norte para a tua carreira futura como escritor de tramas, eu não quero dizer policialescos, parece pejorativo para mim, né? Mas assim, tramas policiais, tramas urbanas, diríamos assim. O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre tenho muita curiosidade, como eu disse, pela rua e tal, e uhum. a experiência como repórter policial me permitiu tomar contato com um tipo de personagem, chamemos assim, que de outra maneira eu não chegaria. É o cara da periferia de São Paulo, é o cara da fronteira do Brasil com o Paraguai. Então certos temas e certos personagens que apareceram nas reportagens que eu escrevi, mais tarde vão contaminar minha literatura. A partir do meu segundo livro, eu suponho, Miss Danúbio, começam a aparecer histórias, eu não chamaria de policiais, porque não tão longe do policial clássico que a gente conhece uhum, e gosta. Uhum, uhum. São dramas criminais. Uhum. São dramas criminais. Então, uhum. é gente de periferia, é gente à margem, de alguma maneira, na fronteira. E esses personagens sempre me interessaram por excelência. Foi onde o meu olhar mais foi atraído. Aquela convivência que eu tive aqui em São Paulo, num certo submundo, vai uhum. aparecer, por exemplo, no Invasor, sabe? Então, são experiências que eu deixei, e eu acho que a literatura é isso mesmo. A literatura, ela é contaminada por tudo e por todos. E isso mantém ela viva, mantém ela atual. Eu acho que a literatura tem essa mágica. Muito mais do que qualquer outra arte, ela se deixa contaminar por outras linguagens e continua sendo literatura. A ponto uhum. de pessoas enxergarem num livro de receitas culinárias literatura. Tudo a ver. Assim, o teu tipo de escrita é, assim, é super enxuto, assim, é bem realista, sem muitos floreios, né? E a gente falou aqui, tem muito disso da vida urbana nas grandes metrópoles, né? Esse submundo, ou bafon, diríamos assim, e sempre com essas referências do universo da cultura pop. Né? A gente citou aqui, citaste, no caso, leitura que tivesse quando criança, tudo mais, e depois como adolescente, mas tem muita referência, assim, de filmes, e até citaste bem por cima o lance de quadrinhos. Pode falar um pouquinho, assim, de filmes, já que as tuas tramas são bem visuais, né, e por isso até que não foi acidente virar um roteirista de cinema, porque a gente consegue, a gente vai lendo os teus livros e consegue visualizar um filme. Né? Então, fala um pouquinho, assim, de repente, de filmes, de outras influências da cultura pop na tua vida. Olha, e, consequentemente, na tua profissão, perdão. O que acontece é o seguinte, eu sempre tive uma paixão por quadrinho, por exemplo. Eu desenhei, eu fui desenhista de quadrinho quando tinha 10, 11 anos. Eu achei que eu ia virar desenhista. Eu gostava muito daquilo. Aquilo é altamente visual. Aquilo é altamente sintético. Para você escrever, para contar uma história num quadrinho, você não tem uma palavra mais. Quanto menos palavra, porque o quadrinho tem essa coisa de mostrar, mais do que contar. É um cinema estático, digamos assim. Então, o cinema também foi uma grande paixão desde muito cedo. Então, eu diria para você que algumas pessoas às vezes falam assim, o fato da minha literatura ter esse caráter marcadamente visual tem a ver com a minha atividade como roteirista. Eu acho que é engano. Eu acho que tem mais a ver com o fato de eu ter sido um leitor de quadrinhos e ter buscado essa síntese. Eu tenho a sensação de que eu não saberia escrever Derramado. Não saberia o quê? Eu não teria condição de escrever Derramado, de forma barroca. Não, os meus textos são enxutos, os meus textos são telegráficos. Os escritores que eu gosto, eu leio de tudo na vida, não tenho preconceito, eu leio tudo, eventualmente, o sujeito que estiver me convencendo, eu leio mal o livro, inclusive, basta me convencer. Sabe? Então aí eu vou até o fim. Mas os escritores que eu de fato gosto, que eu falo que tem altar aqui na minha casa, são escritores que gostam da confusão. Acho que o caso mais exponencial é o Graciliano Ramos. Eu sempre leio o Graciliano Ramos. Por conta dessa coisa enxuta, essa coisa assim, absolutamente, se você pode dizer algo com três palavras, diga com três palavras, não adjetive. O adjetivo tende a enfraquecer. Sabe? Sem prolixidade, né? Exatamente. Então você veja, são todas as linguagens que se cruzam. A linguagem do jornalismo também é concisa por excelência. O Jornal da Tarde até fazia umas brincadeiras literárias, havia uma linguagem predominante que era literária no Jornal da Tarde, mas era uma questão de estilo do jornal. Os jornais, em geral, são o lugar da síntese, é o famoso quem, quando, onde, como e por quê. E eu acho que literatura, para mim, foi isso, foi também. Eu não saberia escrever de outra maneira. Eu falo que o estilo, muitas vezes, é uma limitação, porque eu não vou além disso. Eu não vou virar um escritor derramado, um escritor cheio de adjetivos, ou barroco, ou rebuscado. Isso não vai acontecer. A tendência, na verdade, é enxugar cada vez mais. Eu acho que dizer o essencial é a ambição de qualquer escritor. E só que já que citaste tanto, eu falasse em quadrinhos, pode citar alguns, assim, que daqui a pouco a pessoa escutando aqui não pensaria, sei lá, foi o que? O básico, assim, história de quadrinhos americanos, Batman, como é que foi? Quanto Maltese, o quê? Não, quadrinhos que não existem mais hoje, quadrinhos, sobretudo quadrinhos brasileiros. Eu vi, por exemplo, a chegada da Marvel no Brasil. Eu vi o lançamento do Capitão América, do Homem de Ferro, ali por 67. Eu era um quadrinista de fé, leitor de fé. Então tinha o Hulk, o Príncipe Submarino, o Thor. Mas eu lia coisas brasileiras, tinha muita coisa brasileira. Tinha grandes artistas brasileiros desenhando, como Eugênio Colonese, Rodolfo Zala. Apareceu uma editora em certa época, uma editora que fez nome na época, chamada Edrel. Eu acabei fazendo amizade com os desenhistas da Edrel. O Paulo Shimamoto, Kukuki. Eu me lembro dessa época, né? É, exatamente, essa turma aí. Então eu tinha um contato com o quadrinho de uma forma muito marcada. Eu lia Will Eisner, eu lia Tintin, eu lia um pouco de tudo. Isso eu digo sempre, talvez seja a grande qualidade minha como leitor, não ter preconceito. Não existe livro não legido que eu não deva me aproximar, não existe. O livro, ou ele fica com você ou ele não fica. Então, como há muitos livros para ler e o tempo é curto, o autor tem um tempo lá para me convencer, sei lá, umas 40 páginas. Se umas 40 páginas eu continuar sentado, sem ter me coçado, nada, eu vou em frente. Caso contrário, eu abandono, porque há outros livros pedindo para ser lidos, quando não, relidos. E assim, e vamos falar desses chapéus, assim, né? No caso, o chapéu que usa como escritor e o chapéu de roteirista. Como é que foi? Porque tem muito escritor que não se adapta muito bem nessa transição, né? E tem muito roteirista que daqui a pouco não seria um bom romancista. Fala um pouquinho dessa diferença, no caso, na tua carreira. Como é que foi como escritor? Necessariamente, quando estava escrevendo livros, não tinhas um preparo para virar roteirista. Como é que foi essa transição? Fala um pouquinho desses dois Marçal Aquino, por favor. Eu acho que é uma questão de adequação de linguagem. Eu sabia o que era um roteiro, evidentemente. Minha paixão por cinema fez com que eu olhasse o que era um roteiro. Eu nunca tinha interesse em trabalhar com cinema. Isso não tinha interesse nenhum. Eu gostava muito de cinema, acompanho muito cinema. Inclusive, eu sempre brinco, eu vi mais filmes brasileiros do que a maioria dos diretores em atividade. Claro. Eu via de tudo. Uhum. Desde moleque, tinha 3 cinemas em Amparo. Eu ia ao cinema todo dia. Tinha então, 3 cinemas na cidade, Tinha 3 cinemas na cidade. Uau. A cidade foi uma cidade, Amparo deu uma estagnada e tal, mas Amparo foi uma cidade muito importante em um certo momento por conta da cultura do café, que é uma cidade do ciclo do café. E ela perde depois a importância política e tal, mas é uma cidade que em certo momento teve sua relevância. Então, qual era a população de Amparo quando eras pequeno lá, sei lá, quando? 40 mil habitantes? Não, assim? Nunca passou de muito. Hoje deve ter algo como 80 mil, uns 60 mil, 70 mil talvez, não oscila muito. Porque tem uma coisa de, às vezes tem, porque é uma cidade hoje que ela não se define, ela não tem vocação industrial, ela vive um pouquinho de cada coisa, da pecuária, da agricultura. Entendi. Tudo picadinho. E o município é muito extenso, se você olhar no mapa, o município é muito extenso. É uma cidade que hoje desperta algum interesse histórico, mas a arquitetura da época, porque é uma parte de 1829, então, aqueles casarões, aquelas coisas não existem mais, são por chão, evidentemente. Tem muito pouco desse tesouro arquitetônico guardado, preservado. Eu costumo dizer que Amparo está comigo, viva, Amparo que existe comigo, que eu carrego comigo, não existe mais no plano físico. Existe só na memória. Só na memória mesmo. Tá, então, voltando assim, como é que foi essa adaptação, em todo caso, essa transição? Não foi nada traumática, assim, quando... agora eu vou ter que virar roteirista? Como é que foi? Não, eu não queria virar roteirista. Até a gente brinca hoje que eu falava que eu nunca ia ter carteirinha de roteirista. Eu fui ajudar o Alberto Brandt, que estava com dificuldade no Matador. Eu conhecia a todo o texto, porque era meu, mas eu não tinha terminado. Eu publiquei como conto o que era uma novela. E o Fernando Bonassi e o Vitor Navas, dois roteiristas que trabalharam durante um ano e meio nesse roteiro, não conseguiram resolver as pendências dramatúrgicas. E uma vez eu contei para o Beto de molecagem num bar, falei, Beto, se eu tivesse escrito essa novela até o fim, ia acontecer isso e aquele outro. O Beto olhou e disse, vamos lá, você me ajuda a dar um tapa no roteiro. Nós começamos a mexer no roteiro, em princípio buscando um final. Nesse momento nós fomos para o Paraguai, fizemos uma viagem de locação, estivemos lá com pistoleiros, entrevistamos pistoleiros, etc. E quando a gente voltou, o Beto me convidou para escrever uma versão do roteiro com ele. Sem grandes preocupações com técnica de roteiro. Do jeito que você souber escrever. Ele me dizia, do jeito que você souber escrever. E eu sempre tive um cuidado com essa coisa da escrita. Eu sempre digo que uma escrita deve ser, antes de mais nada, clara. Ela deve permitir que o leitor veja a mesma coisa que você está vendo. Seja o que for, seja uma peça jornalística, seja um livro ou seja um roteiro. Ainda mais um roteiro que é uma coisa coletiva, que vários profissionais vão interagir com ele antes de chegar no produto final, que é o filme. Então eu tinha essa coisa da clareza. O resto é descritivo. Eu sempre fui bom de diálogo, que é uma coisa que eu gosto de diálogo, eu gosto de diálogos esmerados, diálogos que parecem escritos de forma relaxada, mas na verdade são diálogos muito elaborados. E só é possível isso se você está ouvindo a rua, se você está atento à maneira de falar das pessoas. Porque senão você faz aquela famosa cena, né? O trombadinha bate a carteira do sujeito, o sujeito vai correndo atrás dele e grita, peguem-no. Não peguem-no, nem o Pasquale gritaria peguem-no, pega ele, né? Mas o rapaz vendendo o jornal gritando extra, extra, extra, né? Exatamente. Você só aprende essas coisas ouvindo as pessoas. Então eu tinha muito dessa cultura de rua, isso facilitou muito para mim. Então eu trabalhei numa primeira versão com o Beto, fizemos uma outra versão e foi feito o filme. O Ação Entre Amigos, o Beto me convidou também, porque ele estava com dificuldade para resolver problema com roteiristas. Era um projeto de um romance que eu nunca escrevi. Eu também conhecia muito bem a história. Então a minha intenção era ajudar o Beto. A partir do Invasor, houve realmente a simbiose acontece durante o Invasor. Eu tinha um terço, talvez um pouco mais, do Invasor escrito como novela, quando o Beto quis adaptar. Então eu parei o livro e fizemos direto um roteiro. E no roteiro eu resolvi tudo o que eu não havia resolvido no livro, então não vi razão para retomar o livro. Tanto que nesse momento eu abandono o livro e escrevo Cabeça Prêmio, que é uma novela policial que eu fiz. Teve uma certa, no caso, eu gosto bastante do filme, e né, o roteiro não foi escrito por ti, no caso, Cabeça Prêmio. Foi alguma coisa que daqui a pouco te frustrou? Já que eu imagino que tenha gostado de escrever o livro ou não? Não, eu não queria escrever naquele momento porque eu simplesmente não podia. Eu estava envolvido num outro projeto, eu não podia ajudá-los. A minha participação, eu participei de duas etapas do roteiro, a convite do Marco e do Felipe, e me tornei amigo do Felipe. O Felipe é um dos meus grandes amigos no meio cinematográfico. O Marco, por sinal, até, né, está no Invasor, vale dizer. Adoro. Então, está tudo certo. Nós estamos entre amigos, vale, é uma coisa tranquila. Então, mas não foi mais ou menos como entregar tipo um filho para os outros criarem, não foi assim? Eu gostei muito da experiência. Eu vinha vindo de trabalho assim, em cima de livros de outros autores, no caso o Sérgio Santana e o Daniel Galera. Então foi muito interessante que eu entregasse o meu texto para alguém para ver qual era a visão. E na verdade a visão do filme, que é um pouco diferente do livro, a visão do filme é muito mais a visão do Marco Rica do que do Felipe. Porque o Felipe propunha uma outra adaptação, as primeiras versões do roteiro que eu li. Mas o Marco pediu essa adequação de visão. Ele queria muita visão a partir do ponto de vista dos irmãos malfeitores e não dos pistoleiros, como acontece na novela. A novela é muito centrada em cima dos pistoleiros e praticamente a narrativa principal diz respeito ao Brito e à Marlene. O resto é meio acessório, as coisas que vão acontecendo ao redor. E o Marco conta a história dos irmãos. Dois irmãos que são contrabandistas e as agruras quase familiares deles. Então a escolha está perfeita, é legítima, acho que a adaptação é isso mesmo. Eu fiquei muito satisfeito, esse elenco maravilhoso, Alice Braga está infernal no papel. É um papel não tão grande, mas Alice mata pau. Fulvio Stefanini contracenando com o Otávio Miller. Era um ambiente muito gostoso. Eu fui ao Mato Grosso no set de filmagem. Foi muito legal. Visitei o set, então eu gosto muito do filme. Eu acho um filme, de certa maneira, ele teve problemas de lançamento por conta de alguns desentendimentos entre produtores e outros. Mas, na verdade, eu pessoalmente acho uma fatura. Pô, pensar que é uma estreia do Marco como diretor, não faz feio, não. Não faz feio, não. Como é que é? A estreia do quê? Não ouvi o É a estreia do Marco Rica como diretor. Sim, como diretor de cinema, claro. Ele não faz feio, pelo contrário, é uma adaptação vigorosa. Você pensar no que aquilo representa, o olhar que aquilo tem, é tudo muito bem feito. Eu gosto muito do filme. Tá, e uma coisa que meio que me instiga, assim, o Marçal Aquino, escritor, não tem vontade de ele contar visualmente histórias, no caso, especificamente, não tem vontade de dirigir? Não, esse é um acordo que eu tenho desde que eu comecei nessa história. Não me chame para dirigir. Eu, na verdade, o Sete Mil Reais. O acordo entre quem? Eu converso muito com o Beto sobre isso. O Beto é muito generoso. O Beto queria me tornar um diretor, eu sei disso. Mas eu sempre falei para ele, Beto, não rola assim. Meu lugar é na cozinha. Meu lugar é na cozinha, onde eu gosto de ver o filme. Eu tenho muita dificuldade na concepção visual de uma coisa que você vai materializar. Eu sei ver na minha imaginação. Entendi. Eu sei ver na minha... Quando eu escrevo um roteiro, apesar de terem coisas concretas, às vezes você sabe até quem é o ator. É uma coisa visual, é uma bosta visual diferente. Na hora de materializar, eu acho que perde, para mim, né, pessoalmente, perderia um pouco o encanto. Então eu não fico na cozinha, vou ao set visitar, ter a fotografia com os atores, etc. Não é uma mosca que me pica, não. Sim. Esse lance todo da violência que permeia bem os livros, os teus trabalhos, assim, me fala como é que a tua relação, diríamos assim, com a violência hoje em dia, assim, no sentido assim, qual momento que ela te atrai, qual momento ela te repele, como é que é isso, assim, porque eu estou perguntando porque já vi de vários diretores e roteiristas de cinema dizendo que às vezes a pessoa tem aquela dificuldade até de separar do assunto, né, quando está muito dentro da situação. E, obviamente, se fosse jornalista, deve ter visto coisas assim que, por favor, né, que tem gente que vai viver, se vivesse 300 anos, não iria presenciar. Me fala como é que é um pouquinho a tua relação com esse lado digamos assim, com esse lado obscuro, esse lado negro da sociedade, tipo assim, como é que funciona na tua cabeça? Eu sou um escritor realista, eu escrevo sobre a realidade, ainda que seja simbólico, literatura seja uma coisa simbólica, eu estou muito atento a isso. Eu me interesso muito por conflito, muito mais do que pela violência. Eu me interesso pelo conflito entre pessoas, seja ele em qualquer campo. Isso que para mim é um guia para a minha literatura, é gente em conflito, gente tentando resolver pendências, de toda a ordem. Isso, na minha opinião, essa linha explicaria tudo o que eu escrevo. Como é que é? Porque eu não ouvi a última parte, perdão, querido. Eu sou um escritor ligado nessa coisa, do conflito. Me interessa muito mais o conflito. Eu acho que se eu precisasse sintetizar o que eu escrevo, eu diria, eu escrevo sobre gente em conflito. É pra escreve sobre gente o quê? Desculpa. Em conflito. Ah, em conflito. Onde, entendeu? Isso me interessa muito, mais do que a violência em si. Eu não gosto, por exemplo, de descrever a violência. O invasor, tanto o livro, quanto o roteiro, quanto o filme, não tem um tiro. Não tem um tapa. A violência de outra natureza ali. É uma violência psicológica que cerca a gente. Mas havia até com a consequência da violência nos personagens, sim, né? Sim. O ato da violência em si, hoje o cinema permite, a televisão muito mais, que você mostre de forma muito realista certas coisas que... cortar a cabeça, etc. Isso já não me interessa, faz muito tempo. Desde que eu vi os filmes do Michael Haneke, eu entendi que dá para falar da violência de uma outra maneira e muito mais contundente. Porque as pessoas estão cansadas. Tá falando daquele filme que ele fez, que depois ele refilmou, né? Isso, por exemplo. Funny Games, aquele, né? Funny Games. Isso, tá. Por exemplo, então, para mim, a violência, nesse sentido, é um elemento narrativo dentro daquilo que eu falei, de gente... Não, ela está sempre presente, mas se me permite dizer, não existe uma fetichização da violência, como se descreve, não. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Que não pode fetichizar, você não pode glamourizar a violência. Isso não me interessa, eu não estou dizendo... Eu não estou falando nem de culpados, nem de inocentes, estou falando de gente comum. Isso, para mim, é mais importante. Sensacional. Eu queria agradecer. Só assim, antes da gente acabar, me fala só dá uma palhinha do teu próximo trabalho que vai ser visto nas telonas, Tungstênio. Fala um pouquinho, só uma palhinha assim do que a pessoa pode esperar. É um filme, hoje nós falamos disso, eu conversei com o Bonassi, que também trabalhou como roteirista, e a gente chegou à conclusão que é um filme de arte. É um filme de arte, como era a sua matriz, que é uma história em quadrinho, que é uma graphic novel do Marcelo Quintanilha, chamada Tungstênio, que foi publicado e ganhou prêmio ano passado na França, de melhor quadrinho, ganhou um Angoulême, que é uma espécie de Oscar do quadrinho. Então, Marcelo... Eu me interessei muito por aquilo, na verdade. Eu sou culpado do começo ao fim dessa história, porque eu me interessei muito pelo quadrinho, eu queria fazer alguma coisa. Eu levei na Globo, mostrei para muita gente. E havia aquela dificuldade, porque não é possível transformar aquilo numa série. É uma história, na verdade é um fait divers, é um acontecimento urbano com o olhar de um artista. Então tem uma bosta de mexer com o tempo dentro da narrativa, é espetacular, é um quadrinho maravilhoso. E eu sempre pensei que daria um filme maravilhoso. E o Heitor, nesse momento, se interessou pelo projeto, coincidiu da gente se encontrar e conversar. A gente trabalhou junto no Nina e no Cheiro do Ralo. Então, a gente resolveu fazer uma parceria aí. A Globo apoiou. E então, o filme foi feito muito rápido. A gente escreveu o roteiro em julho, agosto. O Heitor filmou em outubro, novembro. O filme está pronto. Baixo então, orçamento? Ele custou o dinheiro lá da Globo, que é baixíssimo orçamento. É baixíssimo orçamento. Tá, e mesmo com baixo orçamento, acho que vai ser possível fazer justiça, já que é tão elaborada a fonte original, né? Pois é, mas é tão sensacional, né? Quando você encontra um artista que compreende o que ele tem que fazer. E é o caso do Heitor. O Heitor, visualmente, esse filme é impecável. É um filme extraordinariamente visual, porque ele é uma história em quadrinho no cinema. Mas fazer uma história em quadrinho no cinema é até meio fácil. Tinha umas coisas que a gente teve que resolver no cinema, diferentemente do quadrinho. E aí o Heitor se revelou, na minha opinião, uma obra de mestre. Eu gosto muito de Tungstênio. Eu vi com muito prazer. Tem um elenco magnífico, que ele aliou atores não conhecidos lá da Bahia, e ele foi buscar o Zé Dumont, que estava meio parado. O Zé Dumont sempre foi grande, né? Isso é genial. Exatamente. E o Zé Dumont faz um personagem maravilhoso, que é um ex-militar, dura, linha dura, conservador, espetacular. Eu acho que, sabe, é um filme do qual eu vou ter muito prazer em participar do lançamento, etc., porque eu tenho certeza que ele vai falar com muita gente. Que maravilha. Querido, assim, não tens um site oficial, nada que a pessoa, que quiser saber quem é, ela vai ter que googlar teu nome pra ver, né? Ah, eu tenho um problema sério em falar de si mesmo, sabe? Eu não gosto dessa ideia de você vai lá alimentar o site com as suas notícias. Eu não gosto. Eu acho que as coisas vão acontecendo, é normal. Eu não tenho nenhum afã protagonístico, sabe? Pelo contrário, eu tô na cozinha, entendeu? O cozinheiro não é conhecido, o importante é que o prato fique bom. Então, eu acho que é muito legal ficar no silêncio, ficar quietinho aqui com os meus livros. É o que eu gosto mais. Tá. Maravilha. Gente, foi uma honra conversar com o grande Marçal Aquino. O pessoal que sei lá, teve em Marte nos últimos anos e não sabe quem é, por favor, Marçal com C cedilha Aquino, obviamente A-Q-U-I-N-O. Tá? Então vocês procurem aí que tem muita coisa, desde cinema a livros. A gente tentou dar um apanhadinho assim no início. E quero te agradecer mesmo pelo teu tempo, grande papo e uma honra falar contigo, tá, querido? Muito obrigado, viu? Eu estou à disposição. Um grande abraço para você. Um grande abraço, querido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Grande Marco Antônio. Papo ótimo. Nossa, que honra. Muito. Que honra. Meu querido, tudo bem contigo, então? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok. Agradeço o espaço mais uma vez e vamos embora. Só uma coisinha. Ouvi falar que a comunidade russa, comunidade de origem judaica russa, né, tem um cara que eles adoram no Brasil, que eles chamam de Fufunhovski. Né? Na verdade, né, no original, verdade. Fufunha. É verdade. Eu ouvi falar que esse senhor, que tinha tudo a ser um líder político de país comunista e tudo mais, assim, ele tá diz que ele vai ficar mais velho amanhã. Rola uns boatos aí. Então, só queria mandar assim, um mega abraço. O Fufunha salvou minha pele algumas vezes aqui. No programa, às vezes eu estou falando, o som está baixo, ele vem e interrompe de forma muito discreta, coloca no timing perfeito as canções e tudo mais. Então só queria dizer que Fufunha, Dejair, tu é top e um mega abraço. E por favor, não enche muito a cara amanhã, tá? Que a gente Eu vou lhe contar um caso. Ele, em realidade, ele é de um outro país, ele é natural da cidade da Transilvânia e ele está completando 1450 anos nessa encarnação. Agora faz tá? sentido. Entendeu? Tá. Entendeu? Então, um grande abraço. E só dar uma chamadinha que teve três entrevistados nossos aqui do programa, né? Que o Rafael Spaca, que no caso ele veio falar com a gente há um tempo aí sobre o livro dele sobre os Trapalhões, né, o grande escritor, o mestre da literatura de terror brasileiro, o Rubens Luchetti, e o Arthur Vecchio, o editor, né, lembra, parente, né, descendente do clã Vecchio, né, eles estão com um livro, mas eles resgataram uma história em quadrinhos que fez muito sucesso nos anos 70, sobre o Silvio Santos. Então, só queria dar uma chamadinha aí pro pessoal que gosta de história em quadrinhos, procurar, Silvio Santos, Vida, Luta e Glória, né? Então é roteiro do Luchetti, ilustração do Sérgio Lima, é uma versão super atualizada, restaurada, e está sendo lançado pela AVEC. E como esses três, né, deram tempo deles para falar com a gente em programas, até no início até do nosso programa, né? Então só queria dar uma chamadinha aí que não dá para perder essa história em quadrinhos. Silvio Santos, vem aí. É, Silvio Santos, Vida, Luta e Glória. Até por sinal, a gente até também falou com o autor de uma biografia do Silvio Santos, né? No caso, esse aqui seria a trajetória dele em quadrinhos, fez muito sucesso, eu não me lembro qual foi o ano, acho que foi lá para 76, e daí foi resgatado agora e lançado. Então, está sendo lançado de novo. Então, é isso aí. Vamos começar, então, para a nossa garimpagem musical? But don't defile me, baby, cause I'm mighty mean when I'm mad. You're channelizing me, baby, you hypnotize me, baby, but don't surprise me, baby, cause I'm mighty mean when I'm mad. No, am I loving from another girl, cause you mean more to me than this whole wide world. I need your love, and I need it bad. Boy, I got a baby, if you make a man mad. So hug and kiss me, baby, Don't want my loving from another girl, 'cause you mean more to me than this whole wide world. I need your loving and I need it bad. Well, watch out, baby, if you make a man mad. So hug and kiss a man, a baby. Make like you missed a man, a baby. But don't resist a man, a baby, 'cause I'm mighty, mighty mean when I'm mad. Oi, oh, yeah. Oh, yeah. Essa canção é de 57, o cantor é o Eric Cochran, né? C-O-C-H-R-A-N, o nome da canção é Mean When I'm Mad. Basicamente ele está falando que ele fica muito mal quando ele fica enfurecido, quando ele fica pé da vida. É uma canção de 57, não fez sucesso, mas o Eric Cochran, apesar de pelo nome ele não ser conhecido no Brasil, ele tem uma importância no rockabilly, no rock and roll básico dos anos 50, muito, muito grande. Ele também foi um dos primeiros ídolos adolescentes, assim, mas até a gente já citou outra vez e rimos muito, até sobre o lance do Fabian e tudo mais, mas com a comparação com o Justin Bieber, mas no caso, até criticavam muito o Fabian, porque o Fabian foi meio produzido, né? Era um cara boa pinta, que eles tipo assim, vai virar cantor. Esse não, o Eric Cochran, ele autodidata, mega fã de blues, aprendeu a tocar guitarra, piano, baixo e bateria por conta própria, né? E ele tinha uma mistura muito interessante, que ele se vestia muito bem, tinha um ar comportado, mas ele se apresentava tinha um visual comportado, mas ele se apresentava com um ar de rebeldia, assim. Não diferente do Elvis no início da carreira. Uma coisa interessante, que ele era muito amigo do Ritchie Valens, do Buddy Holly e do Big Bopper, que era aquele DJ, os três, né, a gente citou em outros programas, né, que aquele fato que aconteceu em 59, eles pegarem um avião e falecerem, né, ele, até no filme La Bamba, até o personagem do Eric Cochran aparece rapidamente, mostra um pouco da amizade que ele tinha com o Ritchie Valens e tudo mais, e aconteceu o seguinte, quando os três faleceram no acidente de avião, o Big Bopper, o Ritchie Valens e o Buddy Holly, ele, como era muito amigo deles, ele ficou assim super traumatizado e meio que paranoico e tentou evitar ao máximo viagens. Ficou pensando assim, não, eu quero ficar na gravadora fazendo meu trabalho e quero evitar de viajar. E daí ele até fez uma canção em homenagem aos três e disse que ele comentava direto com esse medo de morrer cedo, ele achava que ele estava predestinado a morrer cedo. E dito e feito, questão de um ano depois ele aceitou, porque os discos não estavam vendendo tanto, assim, a fazer uma tour para Londres, pegou um táxi com a namorada, estourou o pneu do táxi, o táxi bateu num poste e ele se jogou em cima, quando estava se direcionando para o poste, ele se jogou em cima da namorada para protegê-la e ele foi ejetado fora do carro. E, quer dizer, não existe ejetado para dentro, mas ele foi, né, ele foi cuspido do carro e morreu de traumatismo craniano. Questão de um ano e alguns meses depois da morte dos três amigos dele. Ele tinha quase 22 anos, acho que faltavam 5, 6 meses para ele completar 22 anos. Seguiu a regra, viva rápido, morra cedo. Exatamente, e vale dizer que era o tipo assim, o Brad Pitt dos anos 80, o Rob Lowe, era o sonho do Rob Lowe nos anos 80 fazer uma cinebiografia, né, um filme baseado na vida do... Ele queria produzir e estrelar, mas acabou não conseguindo dinheiro para fazer um filme sobre o Eric Cochran. O Eric pode ser ouvido na série de filmes como Caddyshack, que no Brasil era Clube dos Pilantras, Diner, quando os jovens se tornam adultos, Troll, Mundo do Espanto, e Sid Nancy e cerca de 50 outras trilhas sonoras. Então vamos tocar uma das músicas dele que fez bastante sucesso, pode ser um trechinho? Vamos lá. Come On Everybody, 58. Vai lá, belo balanço, viu? É, adoro essa música. Vamos pros anos 60, então? Vamos, falou, tá vamos. Falado, meu brother. Por favor. Tá, falou, tá falado. Aqui é o seguinte, pediu, tocou... Levou. Não ganhou. I can't believe my ears. You're telling me we're through. With a smile on your lips and a gleam in your eyes, you're breaking my heart in two. From your look, I didn't know that your words would hurt me so. I'm gonna cry. Gosto muito de Del Shannon. É, esse cantor é o máximo. Del Shannon, como falaste mesmo, o nome dessa canção, ela não fez sucesso, é de 66. O nome é I Can't Believe My Ears. Né? Eu não consigo crer, não posso crer no que eu andei ouvindo. No caso, o grande sucesso dele foi Runaway, na verdade, daria quase para dizer que ele foi meio que, pelo menos mundialmente, né, fora dos Estados Unidos, o One Hit Wonder, né, cantor de um hit. Mas o estilo dele é inconfundível, doído, nossa, bacana pacas. O nome dele de batismo, Charles Wilson Westover, nasceu em Grand Rapids, Michigan, em 34. Mega fã de um grupo que a gente adora, Four Seasons, Beverly Brothers também, e também, claro, dos Stones. Ele era adorado pelo Tom Petty, que recém faleceu, né, que até o ajudou produzindo música para ele nos anos 80, e até ele, o Del Shannon foi acompanhado até pelo grupo do Tom Petty, que era o Heartbreakers. Ele, a partir dos anos 70, teve grande queda por parte do público de interesse na carreira dele. Ele começou a beber de forma muito pesada. Daí, olha só, o grande, nós dois adoramos, Jeff Lynne, né, do Electric Light Orchestra, era mega fã dele, e daí o convidou até, assim que faleceu, o Roy Orbison, pro Del Shannon, olha que mata ele ter sido, substituir o Roy Orbison no grupo Traveling Wilburys. Né? Aquele grupo, aquele mega grupo do o Jeff Lynne, o Bob Dylan, George Harrison, o Tom Petty, só que isso lá por 89, só que 89, 90, só que daí o Del Shannon estava com grandes demônios pessoais, assim, enchendo muito a cara, e daí colocou um rifle na cara e se matou. Então, morreu em 90, o Del Shannon, se suicidou em 90. Ele pode ser ouvido em trilhas como American Graffiti, Loucuras de Verão, aquele clássico maravilhoso do George Lucas, num seriado setentista que eu gostava bastante, foi que lançou o Burt Reynolds nos Estados Unidos, era um seriado chamado Dan August, Também não, o Teo Chanan também pode ser ouvido num episódio da série de TV Chips, no filme Colheita Maldita, num filme do pessoal que tu adora, os primos israelenses da Canon, os Golan Globus, mas é um filme bem bacana, chamado, com sucesso, Platoon, né, que quer dizer pelotão, eles fizeram um chamado Platoon Leader. Uh-huh. Mas é um filme bem bacana, é com aquele Michael Dudikoff, que é aquele cara que, galã, que fez os American Ninja, os guerreiros ninja americanos, acho que no Brasil era Guerreiro Ninja, fez vários daqueles, e foi dirigido esse filme até o Platoon Leader pelo mano do Chuck Norris, o Andrew Norris. É um filme até bem bacana, feito pelo Menachem Golan e o Yoram Globus. Na verdade, até o nome do Menachem Golan, na verdade, é Globus mesmo, ele mudou o nome para homenagear as montanhas Golan lá de Israel. Então, vamos tocar um trechinho, né, de 61, lá do Runaway. E nós não podemos esquecer o seguinte, que tocou muito as músicas dele numa série American Crime Story. Não era American, era só Crime Story, eu sei, com Dennis Farina. Exatamente. É um seriado de gangsters, né? Acho que você passava em Las Vegas. Exatamente. E eu me lembro que era... era produzido pelo Michael Mann do Miami Vice. Exatamente. Exatamente. Não durou muito até, se não me engano. A música é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus, não, né? A música é uma coisa fantástica, né? Vamos tocar um trechinho? Tá. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walk. E essa chegou ao primeiro lugar da Billboard em 61, uh-huh, hein? Maravilha, né? Maravilha. Fantástico. Pena que depois ele não teve um sucesso que chegasse aos pés em matéria de vendas. Um dó mesmo. Vamos agora já nos anos 70, um pouquinho de disco music, então. Disco. Na virada de 78 e 79. Disco music é tudo de bom. Bah, tem gente favor. Que não gosta. Vai lá, só Fufu. Segura aí o Fufuia pra ele não ficar em cima da mesa revelando, por favor. Não, para, Fufuia. Para. Por favor, tá. Legal que vocês estão longe, não podem me parar, porque eu estou em cima da mesa agora. Vamos lá. Viaje com a Showtime, a máquina do som. We'll be right back. aí, Marco Antônio? E aí, olha, eu parei de contar na 57ª vez que eles falaram Party Tonight. Mas o nome da canção é Party Tonight, ou seja, Festival de à Noite. O nome do grupo é Gary's Gang. Essa canção é da virada de 72 e 79. O grande sucesso deles foi Keep On Dancing. A gente tocar um trechinho daqui a pouco, que é de 79. Basicamente, ser um grupo que nasceu em 75, no bairro do Queens, em New York City, cidade de Nova York, né? E foi até 85. Cria do baterista e produtor musical Gary Turnier, ou Turnier. Eles podem ser ouvidos apenas numa trilha sonora. Eles só tiveram um mega sucesso mesmo, que é o que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, Keep On Dancing, e só está numa trilha sonora. No ótimo filme 54, aquele drama sobre a boate, Studio 54, estrelado pelo Ryan Phillippe, pela Salma Hayek e o Mike Myers. O filme rodado em 97. Vamos tocar um antes trechinho. Eu quero mostrar para você uma música deles que eu gosto muito. Tá, não é Keep On Dancing? Não. Tá. Vai lá, Fofão. Ah, eu acho que você deve ter alguma coisa com dance. Não. Não? O nome dessa música que eu gosto muito dela é Showtime. Showtime? Ah, Showtime. Poxa, é que eu sei que, além da que a gente vai tocar um trechinho agora, quer dizer, que foi o maior sucesso tiveram outros dois hits, que era Do It at the Disco e a outra alguma coisa. Love Dance, Let's Love Dance Tonight. Essa Showtime aí fez sucesso. No Brasil ou não? Não tocou. Ah, tá, é uma coisa que... Não tocou aqui. Aqui não tocou. No Brasil. Porque, se eu não me engano, a Let's Love Dance Tonight e a Do It at the Disco não fizeram sucesso no Brasil, mas eu sei que a gente vai tocar um trecho agora. Fez, vamos lá. Bem bonito. Thank you. essa tocou até rachar o disco, viu? Tá, essa música é uma maravilha. Bacana, todo. A gente já falou isso até, acho que até em off, que uma das razões até da disco música ter acabado, que olha o custo, né? Não tinha nada ali que não fosse uma estrutura de 500 músicos. Não, né? não tinha. Né? Essa música aí fez bastante, é chamado Keep on Dancing. Que a gente tocou esse trecho. E vamos combinar, Marco Antônio, o que eles faziam ao vivo e não tinha canhão de luz, não tinha. Não, nada, mas o brabo é que tinha que levar, assim, 14 ônibus só pro pessoal, né? Hoje você tem que levar 200 só de instrumento, inclusive ter o Pro Tools que corrige meio tom acima e meio tom abaixo, porque senão não vai, tá? Ali não era, né? E eles têm com essa influência caribenha e também com um pouco de percussão até brasileira, muito, muito legal mesmo, Keep on Dancing. Então, vamos embora pros anos 80, por favor. Watch me sleep. Marco Antônio. Essa banda aí, a gente até tocou uma outra canção obscura dela há umas 3 semanas, o nome é Mr. Mister, né? O nome dessa canção é Power Over Me, ou seja, ele está falando basicamente do poder que ela exerce sobre ele, sobre a pessoa que ele gosta. Também é conhecida como Go On, ou seja, continue, prossiga, né? Ela tem com 2 nomes. É de canção de 87, esse disco não vendeu nada. Eu acho até bem bonita essa música. Um dos maiores êxitos dele, do grupo, foi a canção Broken Wings, em 85, que estourou no mundo em 86. A gente vai tocar daqui a pouquinho um trecho, mas essa banda tá basicamente a cria do Richard Page, que é um músico de estúdio, foi meio pupilo do Quincy Jones. Ele compôs para Michael Jackson, Celine Dion, aquela canção I Remember, da Madonna, ele que compôs. Ele também trabalhou nos anos 80 com a Donna Summer, com Meat Loaf, com Al Jarreau, com George Benson. Em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, ele fez parte daquela All-Star Band com Ringo Starr. A banda dele, Mr. Mister, durou só cerca de 4 anos, não existe mais. A banda pode ser ouvida nas trilhas sonoras de filmes como Youngblood, V de Campeão, que é um filme com Rob Lowe, e assim, Yassine Begib. É um filme, basicamente, uma espécie de Karate Kid, só que de rock no gelo. Ou uma espécie de rock adolescente, só que rock no sentido, tipo, um filme de auto-superação, né, com aquela sequência do cara treinando e tudo mais, que a gente sabe, obviamente, que o cara vai vencer no final. Não foi spoiler, tá, gente? Youngblood V de Campeão é um filme chamado A Quadrilha da Mão, que era um filme produzido pelo Michael Mann, uma espécie de Mod Squad em Miami, com também adolescentes problemáticos, que são tirados dos guetos e oferecidos uma segunda chance se eles lutarem para prender criminosos. Um filme que é uma espécie de flash dance do mundo da ginástica. No original era American Anthem, no Brasil era Salto para a Glória, no seriado Miami Vice também. Então, esse é o grupo, como eu falei, Mr. Mister. Vamos tocar um trechinho da canção deles que estourou em 86, pode ser Broken Wings, eu detesto, mas vamos lá. Particularmente, eu também não gosto, viu? Não, mas você lembra que fez muito sucesso, né? Fez um sucesso retumbante, mas eu não gosto. Broken Wings, asas quebradas. Então, e carreiras terminadas. Então, é isso aí. Quero agradecer o espaço. Então, um abraço de novo pro grande Fufunha, Dejair Barbosa, nosso técnico aí. E é isso. Então, até sábado, correto? Sábado, às 8 da manhã. Às 8 da manhã. Tá bom. Um grande abraço a você. Um grande abraço, gente. Boa semana. Abraço. Tchau.